ela se calma de passado ruim. Guerreira solitária, autoritária, por nascença. Cada volta eu recompenso, uma recompensa, a recompensa. Um dia vem, passa o bem sem olhar a quem me verá. Obrigado, Deus, por me guiar. Só em ti eu tenho forças pra lutar. Me diga quem vai livrar, me diga quem vai pedir, quem vai pedir. Se você é sem a fé, sabe como sabe é. Como é. Os joelhos peça força pra força seguir. Pra seguir. Me diga quem vai livrar, me diga quem vai pedir, quem vai pedir. Se você é sem a fé, sabe como é. Os joelhos peça força pra seguir. Forte no canto, sangue fiel, vou seguir. Este céu lançou véus e prova, melhor caminho sucede. Melhor pensar em lua de mel, nunca mais. Rodoquei, não prossegue, rival da fé. Errado passo, um atraso, com terrorista. Dizia que escobertou-se, sejam lúcidos ou cai em abismos da Zé. Risco destrói, desanda, que te pede mão de si. Sem crédito, mal visto, tome seu rumo, verá que clareou. Isso acontece, importa, entorloquece, em febre. Enxerga, limpo dos maus que ferem, e brindará tintim. És livre, és tu, ninguém precisa que prise, é o limite. Perca o costume que só rói te mata. É o consumo que mais some e desgasta. Tudo da força de pé, sem da cabeçada. Liberte, se entregue, entregue. Nada é então, celebre, é só um teste cru. Então decida-se, fundo modo, foca, cai mais um. Diz, decide, vem depressa, depressa, depressa. Me diga quem vai livrar, quem vai livrar. Me diga quem vai pedir, quem vai pedir. Se você tem a fé, sabe como, sabe como é. Os joelhos peça força pra seguir. Me diga quem vai livrar, quem vai livrar. Me diga quem vai pedir, quem vai pedir. Se você tem a fé, sabe como é. Essa força é não mais se te quero, pois eu sempre servi. Nas profundezas do inferno, minha cabeça ergui. Resolvi, não só por me refazer tudo de novo. É que eu lembro do meu bom tempo que não era nervoso. No sufoco se lembrou, quem não tira de base ainda no ramelô. Mas a raça cê sabe, eu toquei em mim. Sei que na alma o frio passou, dando que tinha que ver. E fui, foi fase, morou. Caixão lá, cara, pra meus encantos. Cadeia, foi bem, barulho da tranca, não escutei. Na boca não tem, mas tinha tiros, uma fã. Discurso pros pais, aí senti aquela dor de quem ficou. Quem vai, quem vai? Me diga quem vai livrar, quem vai livrar. Me diga quem vai pedir, quem vai pedir. Se você tem a fé, sabe como é. Os joelhos peça força pra seguir. Me diga quem vai livrar, quem vai livrar. Me diga quem vai pedir, quem vai pedir. Se você tem a fé, sabe como é. Essa força pra seguir. Sou livre do mal, ganhei ilusão das cobras fiadas. Capuz, irmão, não quero saber da vida dos outros. Cuida sua, não mete o louco. Se não parar, falar pra você. Quando acordar, vai perceber inimigos virar contra você. Na vida é matar, viver ou morrer. Recomeçar um novo dia. Deixa brilhar, brilhar uma nova chance. É só pra quem confia. É vamos lá, alcance. Seja amigo